Gente, lavado seja nosso coração, seja lavado, Mãe Maria Santíssima. Gente, nem olha, nem olha. Não liga não, o cabelo vai grande, mas vai melhorar. Eu descobri, mamãe. Eu falei cabelo grande, você vai. Não. Minha irmã tá na minha vida. aqui. Thank you.

sobe. Thank you. Thank you. obrigado. Ei, muito obrigado. Ei, muito obrigado. Ei, muito obrigado. Ei, muito obrigado. Thank you. Yeah. Ah!

Vamos lá, Thank you. Ô, pai! Já colaborou em três meses. Olha, a esmola vai agradecer. Entendeu? Fala de santo. Fala aí, ele queria pagar mais. Deu aí, quando foi 50 que deu aí. 50 reais. Foi mais de 50 que eu sou. Oh! Oh,

senhor. Como é que tá a senhora? Beleza, meu filho. E você? Tudo bem, graças a Deus. Como de novo, qual vai? Né? É, minha tia. Tá comendo pra isso, né? É, com certeza. Cadê ele? Olha aí, ó. Cadê ela? Cadê a coroa? Tá em casa, daqui a pouco tá na área. Bora pra cá, né? É. Não, vem pra cá, depois que vem. Bora, vem pra cá. Vem pra cá, olha. pode festejar no mês de janeiro. Que é aniversário das minhas filhas. Deus quiser, a gente passa Deus quiser. Eu vim no Carolina aqui na casa da já senhora. Já veio? Vim em janeiro, vim aqui. Já veio, já? Não é bom? Bom demais. Então pronto. Pode fazer. O próximo eu tô aí. Se Deus quiser. A senhora que tem gêmeos, né? Eu vou na cidade matadinho do bebê. Thank you. moto. Thank you. Minha avó, quero ser a sua vida, minha avó, nossa brincadeira, mas não vai. Thank you.